650. 10750. Viva até o ponto de espera, torre 1895. Ajuste 1015, que tem um bom voo. Voo número 113, autorizado a linha ainda colapso, está 10, vento 090 graus, 1119. Telemetria 310, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que negar 1015. Ok, vizinhos de 05000, 050, acionou a gente na chegada a mar, 6310. A 3858, confirme a sua velocidade. 310 nós. Sente. Telemetria 310, confirme a sua velocidade. 50 nós, no FL 100, são 3858. Não compreendi o telemetria 310. Não, não, é o TAM 3858, senhora. Vai, estava 310 nós, agora está reduzindo para 250 no FL 100. Sente. É, o Xenem 3310, confirme sua velocidade. 3310, bom, nós estamos indicados a 270. O centro nos solicitou reduzir a velocidade para diminuir o estimado, aumentar o estimado em pavólio. Gente, o Xenem 3310 está seguindo o tráfego por transporte de órgãos digitais. Reduza para 250 nós, é o número 2 na aproximação. Ok, reduzindo então para 250 nós, 6310. Controle Salvador, o voo 1613. 3, se considere, chame o controle 120 e decimal 8. 208. Controle Salvador, voo 1613. Voo 1613, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. Ao 360, voo 1613. Salvador, azul 4070, descida Mari, cruzando 195. Azul 4070, assina identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, QNH 1095. Descendo para nível de voo 060, general 065, azul 4070. Autorizado, chame táxi, dono 85. Na 6310, segue como o número 2, tráfego 12 horas, 11 milhas, desça para 3 mil pés, que nega no 015. Ok, centro do tráfego, descendo 3 mil pés, vire 15 no ajuste, oxa, na 6310. Azul 4070, desça para 4 mil pés. Descida para 410, azul 4070. Controle, então 3858, pode continuar a descida até 5.000 em TAP? Aliás, até 2.000? Tá livre, então 3858, livre dos mínimos TAP. Ok, obrigado, descendo para 2.000 pés, então 3858. Autorizado ILS, TAM 3858. Autorizado, TAM 3858, repórter estabilizado no localizador. Autorizado, TAM 3858. Bono Meno 3, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. Poderia confirmar a primária, Bono Meno 3? Bono Meno 3, a primária 128.8. 288.1260, graça no Meno 3. Sonia 6310, reduz a velocidade para 2.10 nós. Redução de velocidade agora para 2.10 nós, 6310. 6310, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. Ok, autorizado o procedimento, descendo para 2.000, vai reportar estabilizado no localizador, 6310. cargo 6560 para táxi 5 e 10, Santarém 2 a bordo. Vive táxi até ponto de espera 1-0, táxi via Índia, no ponto de espera torre 118-95, ajuste 1015, de ata 6560. Pegue até 1-0 via Índia, 118-95, 1-0 no 5 ajuste, 6-0 para cá, boa. Para o táxi do Bono 885, estamos com 182 a bordo, autonomia 3 horas e 46, alternando galeão. Tá, 3858, 3 milhas, Índia Serra, boa noite. 3858, muito boa noite, hoje o seu altímetro no 015, repórter vai ser travado. Cruzará. Okay, over to ground 119. The 8 is past ground and 3 119 is not in service. Ground and 3 121 is 119. Enter my CVC request para você. 77 is by esperar para você. Conversion 10. Tá, 3858, passou ainda, passando em Índia Serra, baixar travado. Então, 3858, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 15 nós. Pouso autorizado, pistão no 0, tá, 3858. Corrigir aí pro Lula, achei que a pintura do lado era da TAM. Tem ponto de espera do 10. Bono 398, aciona a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 2.000 pés, que é negar no 095. Azul 4070, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX2, reposta avisado no localizador. Descendo para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX2, desça no 0, azul para 770. Ô Salvador, 6310, estabilizado no procedimento. Estacionamento 3-1-0, chame torre 1-1-8, decimal 95. 118-95, a torre 6-3-1-0, obrigado. Estacionamento 3-1-0, 1-1-8, decimal 95. Afirmativo, 118-95, a torre 6-3-1-0. Sim. Papa Uniform, Charlie Alpha Departure, Aracaju Transition, Charlie Alpha Juliet Uniform Transition, Salvador Control 120 decimal 8 and Skok 5575. Travel Pacific Boost, secure to destination Echo Delta Delta Foxcat Saga, show you 50 Upper Whiskey 58 to Recife. The after flight plug route, departure runway 10 with a left turn to Puka. Papa Uniform Charlie Alpha, the after casual transition, Charlie Alpha Juliet Uniform, and departure frequency 120.8, the squawk 5575. Condo 077, read back correct, call me text. Now we call Condo 077. 3858, Saulo 03, livre a gira e chame Saulo 121 no decimal 9. Direito 219, tá? 3858. 958274. Rotan 3858, boa noite, visou a pista. 3858, autorizado táxi via pátio e Juliette, via Alfa e Juliette, pátio 1 em posição 3. Alfa, Juliette, pátio 1 em posição 3, tá 3858. Controle Salvador, Azul 40, você está estabilizado no localizador, possuindo TLE 7810. Azul 4070, complete a aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 95. Torre 1 no 8 decimal 95, Azul 4070. Torre Salvador, Azul 4070, estabilizado na final, ILS RXA e piso no zero. 4070, ajuste altímetro no zero, no 5, repósito baixar travado, aguardando autorização para pouso. Ajuste altímetro no zero, no 5, aguardando autorização, Azul 4070. Sané 6310, solo 06, livre à direita e chame solo 121 no decimal 9. E livrando à direita, chamando solo 219, 6310. Cargo 6560, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 090 graus, 132. Decolagem, para cargo 6560. 610, prossegue Alfa, reportante da Juliette. Prossegue táxi via Alfa, vai reportante da Juliette, 6390. 0070, continue a aproximação, aguardando pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Azul Café, 770. Autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 1119. Autorizado pouso, Azul Passante 70. Rápido 6560, decolada 08, chame controle 120, decimal 8. Controle 1208, Arta Cargo 6560. 5827, me escuta? 5827. Autorizado Galeão 360. Via Pesulo 10, decola na pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, controle 1208, aciona 5505. Aero 340, na saída Momo, Arta 6560. Controle 1208, transponde 5505, tá no portão 04. Chama pronto, puxa sinal. Tá lá. Solo 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Autorizado o portão meia dúzia. 6310. Ok, segue o táxi para o 6310. Manoja azul, 4070. Senhora Maneco, é taxi. Rondo 076, stand by taxi. Rumo 885, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 149. Decolagem, 08. Zero, livrou a pista pela à direita. Azul 4070, reporta antes da Juliette, aguarda ingresso pátio 1. Azul 4070, vai reportar antes da Juliette para ingressar no pátio 1, azul 4070. Seu ABSA cargo 6560, pode aprovar a NHTSA? Autorizado MOMO 6560. MOMO 6560. Fiat, o Hold Point, Runway 10. QNH 1016, taxi via April and India, to Hold Point. 2077, Runway 10. Via Apron and India Taxiway and QNH 1016. Salvador, azul 4070, com contra-rente da Juliette. Azul 4070, agora passar 767 da Kondo. Após o Kondo, está autorizado o portão 01. Após a passagem do Folder, está autorizado o portão 01, azul 4070. Gol 1885, decola 211, chame controle 120, decimal 8. 208, Gol 98, 85, parante. Salvador, departure, good evening, Gol 1885 out of 1500. Gol 1885, I read the contact on departure, cap Paleo 360, dial departure. Up to 360, dial departure, Gol 1885. Rondo 077, holding point, call tower 18.95. At holding point, tower 18.95, from the 077, bye. Né 560, chame centro, receive frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 125 45, alterna 12685, habita 6560. Kondo 077, call tower 18.95. Kona 077 is the tower. Kona 077, good evening. Kona 077, clear the line up and take off runway 10, wind 090 degrees, 14 knots. Kona 077, line up and clear, take off runway 10.